Vai, vai, vai. Ô, IBJ, você tá louco, mano? As festas de rap tá tudo vazia, tiozão. Agora, ó, cola lá no pancadão pra você tá ver. Falando. Tá cheia de novinha, cheia de mulher pra nós e a festa tá lotada, tiozão. Que, mano, você tá louco? Não sou de agora não, tiozão. Teu meu nome é Zelar. Cada um nosso e já era, entendeu? É, veja bem. Esse dia na frente de casa ouvindo um som, colou um bico sujo na minha que me citou umas ideias mais ou menos assim, ó. Ei, MJ, então, cadê? Cê não era rua? Mó tempo nessa fita e não tem porra nenhuma dando a pé. E pagando mó veneno, que poesia que nada deixa de pensar pequeno, não lembra não? Ó só sabotagem. Quer morrer por isso ou carro e moto na garagem? Cara real, vê se parar de sonhar. Se matar por esses putos, não, não, pode parar. Falar de consciência, essas fitas já era. Cê mata um e tem mais de 100 na fila de espera. Se eles querem assim, deixa estar, é pros tolo. Herdeiro do caos, do abismo, do desconsolo. Vai por mim, pancadão, é o que dá din-din. Cê vai se montar, cê vai ver rapidinho. Comer todas novinhas, apavorar os repovinho. Pra arrastar é fácil, só oferecer uns tirinhos. Não, não, não, tiozão, dispenso seus conselhos. Prefiro morrer lutando que viver de joelhos. Sou poeta, sou zica, sou rio em busca do mar. Sou psicose, sou o pivete a sonhar. Que missão é a minha se não assistir meu destino? Me esquivo do mal, pro lado do bem me inclino. A quem respondo, se não a multidões e errantes. Viciados, vadias, bebidos e ignorantes. Ressurjo como sombra, devastando claridade. Já não me causa estranheza o grau da dificuldade. Mudo o clima, quebra a rotina, desato meus versos. Sinto meus delírios pairar sobre o universo. A chuva de verão, onde ardecer o crepúsculo. No alto do morro, tudo se faz tão minúsculo. Vejo a quebrada, e isso me distrai. Sua grana, suas vadias, há tempos não me atrai. Levo a cabo minha tarefa, o sonho não foi esquecido. Trago em cada palavra o sofrimento vivido. O temporal amassal, ei mãe, e agora? De canto assustado, torcendo pra chuva ir embora. Paranapanema, ali cresci, lembro sim. Vários truta, chamo os oreia no radinho. A quebrada tá mil, tá sim, é verdade. As casas, grades, o Corolla, áudio, tempos de homens vividos. Crescidos, perdidos, desejos reunidos. Corações partidos, tempos de dor, tempos de luta, tempos atrás. As casas permanecem, os amores não mais. São mais, são mais, são mais, são mais, são mais.